que todas elas ficam me dando bobeira. Eu não sou bobo de te falar. Eu só faço o que elas pedem na hora do pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Na hora do pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Vai já de Jefferson. Se me perguntar qual é a receita que todas elas ficam me dando bobeira, eu não sou bobo de te falar. Eu só faço o que elas pedem na hora do pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. É já de Jefferson no pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega, pega. Valeu, Ricardo e João Fernando. Sucesso já de Jefferson. Central do Sertanejo. Estuda pra quê? Estudar que nada se eu tô feliz aqui com a galera pingaiada. Estuda pra quê? Não tô nem ligando. Enquanto forra os miolos, eu levo a vida testando. Não tem cuca que aguente, por isso que eu vou pescar e mergulhar aguardente. Estuda pra quê? Estuda que nada. Se eu tô feliz aqui com a galera pinhaiada. Estuda pra quê? Não tô nem ligando. Enquanto os forra os miolos, eu levo a vida pescando. Festando. Central do Sertanejo. Ela me enche de tesão quando ela dá.